Estamos de regresso com mais um podcast de Loud. Março, já à capa, temos a Mona Marta em grande destaque. E do outro lado temos o José Rodrigues e o José Carlos Santos. José Rodrigues, bom dia, boa Olá, tarde, boa noite. estás bem? Está tudo bem. E José Carlos Santos também já aí está. Estou, sim, senhor. Olá, Botas. Olá a todos. Correto e afirmativo. Ora bem, passo a bola ao diretor que vai ter que contar então tudo. O que é que podemos ler de entrevistas neste novo número da Loud? Bem, como tu bem disseste, Botas, esta é a edição 180 de março de 2016 e temos o Zamon Amarth na capa. Calculo que lá mais para a frente iremos falar mais aprofundadamente sobre estes suecos, muito acarinhados, não só cá em Portugal como também lá fora. Têm disco novo, deram-nos uma boa razão para os pormos novamente na capa, não é a primeira vez que temos a banda em destaque ou em grande destaque na revista Loud. Para além disso, temos uma série de outras entrevistas nesta edição. Falámos com os também suecos Greenleaf, que estiveram cá relativamente pouco tempo. Temos entrevistas com os nacionais Evan Wood, e Backflip, duas bandas portuguesas que têm discos novos também, acerca dos quais falámos. Fazemos uma retrospectiva da carreira dos Thin Lizzy, que é uma secção chamada Loud Classics que inauguramos nesta edição. E que provavelmente, pelo menos durante o próximo ano, vamos ter assiduamente nas páginas da revista. Para além disso, falámos também com os Bloodiest, que são americanos, com os japoneses Church of Misery, com os suecos Entombed AD, e com os Obscura. Temos uma série de outras secções também, algumas, ou a maior parte delas, já regulares na revista, mas acho que poderemos depois falar acerca disso um bocadinho lá mais para a frente. Ok, então se calhar pegávamos nos Amon Amarth, que são então o grande destaque da Loud deste mês de março. E José Carlos Santos, eu sei que tu já tiveste a oportunidade de falar com eles, não neste caso para a Loud, mas para a Terrorizer. Verdade. E em relação ao disco e à entrevista, conta-me tudo. O que é que as pessoas que ainda não ouviram este disco e que só vão ouvir mesmo no final de março, que o disco está previsto a ser no final de março, segundo sei, poderão esperar destes suecos? Há ali alguma coisa inovadora? Há algo que as pessoas vão ficar. Eu acho que quem está minimamente familiarizado com os Amon Amarth já não está propriamente à espera de coisas muito inovadoras ou de grandes suspiros a quando das audições dos discos, até porque isto sem desfazer, portanto, também é preciso haver bandas que encontram um caminho e que o seguem sem se desviar e com as quais as pessoas sabem sempre aquilo que podem contar. Acho que é bom ter um equilíbrio de bandas delirantemente criativas e depois havendo estas. E de facto, essa é a força dos Amon Amarth. O disco novo chama-se Jöms Viking e não é nem de perto nem de longe inovador, nem contém nada que vá chocar ninguém. Tem naturalmente pequenas diferenças, como tem havido ao longo de, creio que já são 10 discos dos Amon Amarth. Há sempre pequenos pormenores de disco para disco. Neste disco parece um bocado mais presente a melodia, parece ser tudo um bocado mais catchy. Ambos os músicos que o José Almeida Ribeiro, no seu primeiro artigo de capa para a Loud, isto é portanto, o José é um dos nossos principais escribas e é bom tê-lo a fazer um artigo de capa pela primeira vez. Ele entrevistou os dois guitarristas, o Johan Söderberg e o Olavi, e ambos parecem atribuir essa maior melodia também ao facto de eles terem usado um baterista de sessão, que é o Tobben, que era dos Vomitório e de uma série de outras bandas, que é um baterista diferente, e eles dizem que a música ficou com mais espaço para respirar e então as melodias são mais notórias. Enfim, é uma explicação um bocado técnica para aquilo, mas acho que é o primeiro sentimento que qualquer pessoa que ouça o disco vai ter, é que parece um disco mais melódico, com melodias que ficam mais. O que é bom em relação ao conceito do disco, porque eles pela primeira vez utilizaram um conceito devidamente formado do princípio ao fim. O disco é uma história. baseada num script elaborado pelo vocalista Johan Hegg, que começou a fazer um script, segundo o próprio diz, só porque sim, para ver se era capaz. E por isso foi capaz, e tanto que foi capaz que depois a banda acabou por aproveitar isso como a história do disco. E será Portanto, sido, se calhar, ele ter participado num filme, e será sido, se calhar, o pois, motivo, exatamente. poderá ter inspirado ele a tentar fazer isso? É capaz, é capaz. Ele entrou na. Não me lembro agora do nome do filme, mas sei que tem Vikings no nome, como seria de esperar. Ele teve uma participação nesse filme, então se calhar ao ter ali um gostinho do mundo cinematográfico, quer-se começar a meter por aí também. E acho que até poderia resultar, que ele tem figura para isso. Mas pronto, acho que é a força dos Amon Amarth. Terem chegado ao nível de popularidade que chegaram, como o Zé Rodrigues disse ainda agora, é uma banda com muitos apreciadores em Portugal e na Europa e no mundo inteiro. É uma banda que tem um acordo de distribuição agora. Eles continuam a ser da Metal Blade, mas a Sony agora distribui o disco deles em alguns territórios e não são todas as bandas, muito menos de heavy metal, seja em que forma for, que chegam a este nível. E eles chegaram sem grandes concessões, eles não são muito diferentes daquilo que eram há 15, 16, 17 anos quando começaram, e acho que aí reside a força deles. Foram sempre fazendo aquilo em que são bons, sabem em que é que são bons, não se desviaram muito disso e conseguiram chegar a um patamar invulgar para uma banda com estas características, para uma banda que para todos os efeitos continua a ser uma banda de death metal, e tem o seu mérito. Por isso, e é isso que nós celebramos com esta capa da Love, mais uma vez com os Amon Amarth na capa. Muito bem, E eu. essa ligação multinacional acaba por ser curiosa, como tu dizias, porque não há grandes concessões, não é? E se Exatamente. pensássemos nisso há 15 anos atrás, quando os Amon Amarth começaram, e quando começámos a ouvir os Amon Amarth, era meio impensável imaginá-los numa editora como a Sony Music, não é? Sim. Acho muito à força dessa perseverança e de nunca se terem vergado. Conseguiram construir ali uma base de seguidores extremamente sólida, talvez porque não mudem muito, não é? De certeza que algum de nós ao longo da nossa vida de escriba já se referiu a Amon Amarth como uma espécie de AC/DC ou de Motorhead do death metal, não é? E acho que talvez tenha sido isso que fez com que a Sony, que é uma estrutura gigantesca comparada com a Metal Blade, levou a pegar no Amon Amarth, não é? Sabem que pelo menos aquele X discos estão garantidamente vendidos porque Exatamente. a banda tem uma base de seguidores mesmo, mesmo muito fiel. Exatamente. Isso acaba por ser engraçado, acaba por ser um reflexo engraçado do estado em que a indústria está hoje em dia, não é? Porque as apostas acabam por ser mais ou menos seguras quando são feitas, não é? Pois Não, não é. há propriamente aquele Pois é. investimento para desenvolver uma carreira. O Amon Amarth tem uma carreira feita por agora, não é? E com pernas para continuar a andar, porque a banda Sim. de facto continua a ser bastante boa. E Sim. eu lembro da primeira vez que vi a Amon Amarth, que foi a abrir para Dimmu Borgir no Coliseu. É verdade, também estava lá, Botas. Já. Mas foi a primeira vez que tocaram em Portugal, por acaso. Pronto, foi a primeira vez que os vi e foi curioso, porque eu não conhecia muito os Amon Amarth e lembro-me que o Coliseu já estava cheio, a plateia já estava cheia para os receber, o que me deixou bastante surpreendido, porque pensei que assim, se calhar ninguém vai querer ver estes gajos, né? Vai tudo para os copos, mas não, estava tudo lá Não, já era, para os ver. estava tudo lá, sim. Entretanto, a banda cresceu, mas eu lembro-me também de ter ficado surpreendido e agradavelmente surpreendido nessa ocasião. Aliás, os Amon Amarth acabaram por dar um bigode aos Dimmu Os de Borgir. Borgir nessa noite. Completamente, completamente. Dar um bigode é a expressão correta. Ora bem, já Um bigode falámos. e uma barba, É uma verdade. longa barba de viking, sim. Olha, falámos já da entrevista então da Amon Amarth e em relação ao Thin Lizzy. É curioso, quando. Certamente, quando nós começámos a pensar neste artigo, obviamente que os Thin Lizzy já não existem, pelo menos na sua essência já não existem. E é curioso que os Black Star Riders passaram um bocado. Na altura, então, o Nelson falou com a banda. E foi curioso que, entretanto, eles anunciaram que vão regressar como Thin Lizzy para dar concertos. Ora, assim, ah pá, isto é que é preciso uma pessoa ter quase uma bola de cristal para adivinhar. E foi curioso porque o Thin Lizzy então na formação basicamente Black Star Riders de alguma forma, mas com, ali com algumas alterações e com uma surpresa na bateria. O Mickey D vai ser o baterista de Thin Lizzy nos concertos que eles vão dar, que não vão ser muitos na Europa e se calhar Estados Unidos eventualmente. E é interessante que logo o primeiro destaque de clássicos que seja para os Thin Lizzy, que acabam por regressar, entre aspas. Para ser sincero, a génese deste artigo, que surgiu da cabecinha do Ricardo Amorim, que é muito dada a esta espécie de projetos um bocado fora do corriqueiro, a entrevista que nós fazemos regularmente, até surgiu porque o Phil Lynott morreu há 30 anos, sim. 30 anos. E entretanto acabámos por abandonar essa ideia, porque não sei, comemorar a morte de um artista, sobretudo de um artista tão influente, às vezes não nos faz grande sentido. E então acabámos por pegar no aniversário do Jailbreak, que foi editado em 76, e começámos a desenvolver esta ideia, ainda sequer sem imaginarmos que os Thin Lizzy iam faltar aos concertos. Por acaso acaba por ser uma coincidência bastante feliz e engraçada. Mas de qualquer forma, o que se pretende, mais do que celebrar esse regresso, o que se pretende é celebrar o Jailbreak, que é de facto um disco incontornável. Sim, um clássico. E os Thin Lizzy passaram por Portugal na altura. Para quem não sabe, eu não fazia a mínima ideia, descobri recentemente que eles tinham passado por Portugal. E pronto. Quem ler o artigo do Ricardo Amorim vai ficar a saber, porque ele explica lá. O Ricardo não deixa passar pontas soltas. Ora bem, então, para além de Thin Lizzy e Amon Amarth, grandes destaques, nomes grandes deste número. Vocês falaram de Entrevista com a Obscura e é curioso, porque este Acroasis é um disco que eu estou a adorar ouvir. Foram 5, 6 anos, mais coisa menos coisa, de silêncio, entre aspas, dos Obscura, e um excelente regresso. O Zé Carlos falou com eles. Sim, falei com o Stefan e devo confessar que não é a minha banda favorita, mas acho piada falar com o Stefan, que é um tipo um bocado formal e certinho e tal, e nunca dá aquele tipo de entrevistas que nós ficamos a pensar, que entrevista excitante, ele devia ter mais informação e pronto, é uma coisa um bocado neutra, nem toda a gente pode ser assim uma personalidade extremamente cativante, mas depois o homem, quando toca, sai aquilo. Eu acho piada essa dualidade de ser um tipo discreto e relativamente low profile, e depois a tocar sai aquele delírio todo. Ele expressa-se bem, é com os dedos, parece-me. Mas pronto, isto sem desfazer na entrevista, porque a entrevista acaba por ter piada, até eu consegui pôr a dizer qual é que é o tema favorito dele e tudo. Portanto, a entrevista tem coisas com piada. É engraçado, e lá está, acaba por ser também uma boa forma de percebermos porque é que os Obscura tiveram tanto tempo para gravar um disco novo, não é? A banda parece-me super super perfeccionista, e acho que foi um bocado aí, não sei se não será um bocado fruto dessa tentativa de tentarem fazer sempre o melhor que podem naquela altura, não é? Se calhar ainda não estavam sempre... Sim, e as mudanças tiveram de formação que, também não ajudou, integrar, não é? Exatamente, tiveram que integrar dois membros novos também, e integrar dois membros novos numa banda destas não deve ser um processo nada fácil, não é? Eu curioso, que eu também tinha falado, também falei com o Stefan para o meu programa de rádio, para o outro, não este, para o outro programa. Eu tenho um programa de rádio, para quem não sabe, é o Metal Global, vão ao RTP Play e procurem. A entrevista com o Stefan há de ser publicada brevemente. E falei com ele e ele diz que tudo o que eles tocam passam para a tablatura, ou seja, ele quando está a compor, vai tudo para a tablatura e depois dá ao resto do pessoal e diz, é isto. E eu fiquei assim... Estudei. Assim, isso assim, não é um bocado, parece um bocado chato, um processo, não sei o que, assim, mas tem de ser para tocarmos, para sermos perfeitos na execução, tem de estar tudo ali escritinho. E pronto. Mas, e lá está, integrar um elemento novo só por si não deve ser fácil. Integrar dois, então, imagina as duas cabeças que deve dar. área de fundo de catálogo de temas novos deve ser uma tarefa bastante laboriosa. Deve ser um bocado complicado. Ora bem, nós entrevistas no geral já falámos de alguma forma, não vamos aprofundar muito mais porque as pessoas vão ter é que comprar a revista e ler. No último podcast que falámos, esquecemos-nos completamente de falar de discos. E antes que isso nos passe ao lado, Outra e antes que vez. eu me esqueça completamente, que se calhar é melhor falarmos de discos, vamos falar de discos que estão em destaque neste número. Se calhar, José Rodrigues, começava por ti. Posso, estou só aqui a chegar ao sítio certo para vos dizer que o disco do mês é uma grande surpresa e que não a vou revelar, vou deixar à espera que vocês leiam. Mas para além disso, destacamos também o disco do Salman Amarth, os Untracks, que tem disco também de regresso, Um belo For disco. All Kings. Não sei qual é a vossa opinião, eu por acaso acho que também que é um bom disco, é um bom regresso. Os Anthrax são outra daquelas bandas que passa muito tempo entre, ou que deixa passar muito tempo entre gravações, mas que me parece, pelo menos nestes últimos discos, ter acertado na mousse, em relação ao que estão a fazer, não é? Este regresso, que é mais. Eu penso que é o segundo, não é? Com o É o Joey segundo, Belladonna, sim, depois do é o regresso. segundo. Do Worship Sim, Music. é. Também não é nenhuma revelação que as pessoas fiquem super surpresas, mas Mas é um bom disco. é um bom disco com bons temas, é, sem dúvida. José Carlos Santos, o que é que em relação aos Anthrax, tens opinião? Não, não tenho opinião. A minha primeira opinião é que não ouvi ainda o disco novo. Peço desculpa por ser desmancha-prazeres. E a minha opinião geral em relação aos Anthrax, não costumo ganhar muitos amigos. Mas pronto, é a minha opinião, portanto não tenho vergonha dela. Eu só gosto mesmo tanto de Trax com o John Bush. Eu confesso que se olhar para trás e for à estante buscar um disco dos Anthrax, também vou com um daqueles do John O Bush. Sound of White Noise ou Stomp for Fortunes, especialmente. O Sound of Sim, White Noise é mesmo muito na bom. altura, aquele Anthrax, o Anthrax fazer parte do Big Four na altura ofendia-me um bocado. Não porque tenha alguma coisa contra eles, mas musicalmente aquilo nunca me disse grande coisa e só clicou para mim com o John Bush na voz. Já era grande fã de Armored Saint, não sei se tem alguma coisa a ver, mas É pronto. capaz. E portanto não, não, ainda não corri para ouvir o novo dos Anthrax. Hei de ouvir, por cultura geral e para não ser apanhado assim Na sem curva, né? pé nessas conversas, mas para já não tenho grande opinião a dar. Já que falamos de Pedro me Anthrax. disse realmente até ficar meio triste, né? Da forma como eles lidaram com o Bush, eu gostava tanto Pois, dos discos dele. exatamente. Depois vem o Belladonna outra vez, que eu não era propriamente. Gosto muito do Prisoners of Time, mas aqueles álbuns mais aclamados dos Anthrax também não me dizem especialmente nada. Mas de facto acho que é um disco competente. Voltam a ir buscar aquela veia mais heavy metal, não é? Que Sim. o Belladonna tem, o John Bush tinha um disco mais sóbrio, mas acaba por ser um resultado bastante engraçado. O Nelson Santos, que escreveu sobre o disco, deu-lhe 7,5, parece-me que também gostou, por isso acho que é um bom disco para descobrir. Sim, e falámos de Anthrax, os Anthrax que estão confirmados para o Voa 2016, que iremos falar para o final, que é para, pronto, fazermos ainda menos amigos, certamente. Porque pronto, eu há pouco estava em off a falar com o Zé Carlos Santos e fiz uma rima muito engraçada que é Joaninha, voa, voa, que o teu festival foi para Lisboa. Porque Correios não rima. Correios não rima, não Mas retomando aqui os discos, já lá vamos aos concertos, até porque este mês de março vai ser fértil em propostas. é? Aí temos aí Mas um grande cancelamento, mas pronto, já lá vamos. sim, já lá vamos. Temos também os Porto Nagar, noruegueses, acho que conhecidos da maioria dos leitores do Loud, que tem também um bom regresso a este disco novo. É um disco, é o décimo, não é? Dos Borto Nagar, penso que sim. E então a banda fez aqui uma série de colaborações engraçadas com elementos que já passaram pela banda, nomeadamente o Garm, do Zulver, e acaba por lançar um disco muito engraçado. Deste, Zé Carlos, tens alguma coisa a dizer? Desde tenho. Eu sempre gostei muito dos Borknagar. Lembro-me do primeiro disco, ainda com o Garmo como vocalista principal, e desde aí que sempre acompanhei a banda de perto, e confesso que nos últimos anos me foram perdendo um bocadinho. E... Tenho a dizer-vos que este não é o 10º disco da banda, comemora assim os 20 anos de banda. É isso. Exatamente. Mas tenho a ideia que se não é o disco, se não é o 10º... Não deve estar muito longe disso, não. Mas de qualquer forma, já tinha entrado um bocado para mim naquele registro de bandas que já existiam por existir, mas quando vi o vídeo de avanço do novo tema, em que eles reúnem os quatro vocalistas, o Garmo, o Wintersorg, o Vortex e o Lazar, que também é do Solefald, e eles cantam os quatro naquele tema, aquilo reativou em mim alguma curiosidade pelos Borknagar. É de longe a melhor música do disco, o resto do disco não acompanha tanto essa música, mas ao mesmo tempo é de longe o melhor disco dos Borknagar. É muito tempo, sim. 7, 8 anos para aí no mínimo, portanto acho que os fãs vão gostar muito. Depois, logo a seguir, nos destaques temos outro nome grande, não é? Nome que te é caro, Jorge Botas, Megadeth. Sim, exatamente. Excelente regresso. Eu acho que, pronto, pela entrevista que eu fiz, dá para perceber que eu já estava a gostar do disco, de alguma forma. E eu gosto muito do disco, e acho que ali aquele sangue novo do Kiko e do Chris, de facto deram ali uma injeção de adrenalina ao Dave Mustaine, e acho que é um disco bastante competente, muito inspirado acima de tudo. A produção podia ser melhor de alguma forma, acho eu, mas são pequenos pormenores, estamos a falar de dinâmicas, pormenores demasiado técnicos que para o comum dos mortais não interessa rigorosamente nada, mas acho que é um disco muito, muito bom, e o melhor claramente desde, sei lá, desde o Euthanasia, por exemplo, ou do Risk. O Risk, eu até gostei do Risk, não tenho nada contra o Risk, apesar de haver muita gente que odeia o disco. Mas se calhar desde o Euthanasia, possivelmente, é o melhor disco dos Megadeth. E o que é que vocês pensam? Pelo menos o disco mais coeso dos Megadeth é muito tempo, eu acho. E concordo contigo, em termos de temas, acho que não há grandes defeitos a apontar. Pelo menos para mim, pessoalmente, acho que há ali um filler ou dois, mas também não pode ser isso. E depois, defeitos a apontar é de facto a produção e as letras do Dave Mustaine, não é? Sim, mas isso já há volta a dar. Aí já não há grande solução. Não há volta a dar. A mim, confesso que cada vez me faz mais confusão, mas sim, temos que nos mentalizar que de facto não há volta a dar. Sim, e esta edição de Megadeth é uma edição especial que tem agora uma coisa que vai ficar muito na moda, que é a realidade virtual, que tem os goggles VR. E que tem uma aplicação própria onde há uma entrevista, há três músicas tocadas ao vivo deles, e basicamente a realidade virtual é nós estarmos em palco com a banda e podermos estar a olhar para todo o lado e vermos o palco, vermos os elementos todos a tocarem. Isso é engraçado, não sabia. Sim, foi algo que eu só peguei há 2 semanas, curiosamente eu recebi há mais tempo essa edição, mas para montar os óculos e pôr a aplicação no telemóvel e estar a ligar aquilo tudo, foi algo que demorou um pouco mais tempo, e fiquei absolutamente abismado com a realidade virtual, estava a ficar viciado, tive de parar, porque aquilo é viciante e vai ser o futuro, e as figuras tristes que muitas pessoas vão começar a fazer vai ser uma realidade, não vai ser virtual, vai ser uma realidade. Eu por acaso não sabia disso e isso deixa-me satisfeito. Porque... Não, mas isso é muito engraçado, deve ser uma experiência engraçada. Sem querer chatear ninguém com o meu lado de formação tecnológica, a verdade é que a realidade virtual já é uma tecnologia, enfim, sob vários formatos, mas que existe há muito tempo e que tem piada, mas para a qual... nunca se conseguiu pegar em nada que a massificasse, nunca se conseguiu arranjar nada que interessasse especialmente as pessoas para fazer com essa tecnologia. Das pouca gente sabe, por exemplo, a Nintendo lançou uma consola de realidade virtual nos anos 90. Ninguém sabe. Ter comprado tipo 5 pessoas. foi um falhanço absolutamente brutal. E agora parece que se está a pegar novamente nessa tecnologia para fazer coisas interessantes. Isto é interessante. Não sim, sabia. Porque agarram muito nos smartphones. Basicamente juntam ali as duas tecnologias, a Google e a Samsung, essencialmente a Samsung vai apostar fortíssimo já com o próximo smartphone, e a Samsung, se estiver a ouvir, pode mandar um aqui para a malta da revista que nós não nos importamos, chamam-se plug a eles, sim, fazemos review disso, mas Mas é algo que eles estão a apostar e parece que é algo que vai começar a pegar, porque já há empresas a fazer esses goggles de cartão, seja mais baratos, obviamente, que aqueles que são XPTO, que a Samsung e a Google irá fazer certamente. E esta experiência que eu tive com esses vídeos ao vivo dos Megadeth foi de facto impressionante, porque estás ali em cima do Dave Mustaine, tens o Kiko Loureiro à tua frente ou ao teu lado e estás ali a viver aquilo. Em cima do palco, com a banda a tocar, bem em cima de ti, obviamente, e de facto foi uma excelente experiência, uma boa aposta dos Megadeth nesse aspecto, algo que ninguém falou muito, curiosamente, desta experiência realidade virtual dos Megadeth, e é algo que aconselho, quem puder, tiver dinheiro para comprar a edição especial, que nem é muito mais cara que a edição normal do disco. Compre porque merece a pena, porque aproveita e fica já com os óculos para depois sacar outras aplicações que têm também já jogos de realidade virtual ou visitas a museus e paisagens e o Diablo 4, que já começa a inovar um bocadito e que de facto é um bom investimento. Pronto, e para quem se quiser basicamente submergir de alguma forma na realidade virtual durante umas horas, acho que merece a pena. Pronto. O último disco em destaque nesta edição, Morting Unchained, O Mundo Morreu. Acho que também é um projeto nacional. Acho que a maior parte dos leitores e que nos estão a ouvir conhecem a banda, até porque reúne duas figuras maiores, digamos assim, do cenário black metal nacional, nomeadamente o Nota dos Horrendos, os Corpus Christi e o Vultúrios do Zirai, e tem álbum novo depois de alguns anos de silêncio. Também acho que há aí um EP pelo meio, desde que lançaram o último álbum, mas temos agora de longa duração novo. Foi o José Carlos Santos que escreveu sobre o disco, e deu-lhe um 7,5, por isso suponho que tenha gostado, certo? Sim. Não só gostei, como acho que é um disco importante, especialmente no underground do black metal nacional, se bem que tem capacidade para chegar a outros sítios, mas os Morting Unchained são, eu já inclusivamente disse ao próprio Noturnos Horrendos que, tirando os seus Corpus Christi, os Morting Unchained sempre foram a banda que me apelou mais. Pela crueza e por envolver às vezes algum diabite mais porco e tal, aquelas coisas mais mazinhas que apelam a quem gosta assim de música mais desagradável. E uma ideia que eu tentei aqui fazer passar no texto, que acho que define bem os Morting Unchained, é que enquanto a maior parte das bandas evolui, os Morting Unchained parece que regridem, no melhor dos sentidos. Isto é capaz de ser o disco mais primitivo deles, o disco mais solto, quando tem aqui explosões de vernáculo aparentemente descontroladas por aí fora. É um disco mal gravado, né? No, mais uma vez, no melhor dos sentidos, e é genuíno. Não soa forçado, soa a raiva verdadeira. Aliás, o disco tem aqui escrito do lado esquerdo da capa: raiva, rancor e ódio por entre aqueles círculos de foices, e descreve bem o que se passa, especialmente com destaques tão big fucking rock show, não é? Megadeth e Anthrax e coisas. Também é bom ter estes contrapontos mais primitivos do underground, especialmente quando feitos em Portugal, onde este tipo de coisa se faz muito bem, especialmente por estas duas figuras do black metal nacional. Portanto, é um bom disco para quem gosta de coisas mais porcas e mais recônditas. Ora bem, antes que me esqueça, estavam aqui a tentar me ligar. Não? Felizmente, acho que vocês não vão ouvir rigorosamente nada. Ai, ai, pronto, já estraguei tudo. Olha, antes de. Já falámos de discos, se calhar queria falar um pouco, se calhar, das assinaturas e assinatura digital, porque é algo importante e que também não falámos da última vez, e que se calhar que devíamos falar também, porque fica mais barato. Se gostam de formar. Ah, eu tenho aqui o meu sobrinho na Irlanda a querer falar comigo. Estou Estás, pai? Eu tramando. estou sofrendo. Sim, eu estou a ouvir, diz ali ao lado. Tenho que desligar isto, enfim. Bom, vamos falar de assinaturas. Quem Vamos quer lá falar? falar de assinaturas, Botas. Eu posso falar de assinaturas. Este mês temos uma promoção que vai levar, obviamente, dentro do stock existente, não é? Mas quem fizer uma assinatura Basic, que são 12 revistas, ou quem fizer a Premium, que inclui as 12 em papel mais as 12 revistas em formato digital, vai à Borla ver os Ratos de Porão no dia 24 do 6, ao Cineteatro de Corroios. Nós estamos com presença digital já há alguns meses. De facto, era algo que devíamos ter falado mês passado e não escapou-nos, mas vamos falar este mês. Para quem acha, ou para quem já se desabituou de ler revistas em papel, sabemos perfeitamente que é um número cada vez mais notório, não é? De pessoas que preferem ler as suas revistas no iPad ou no tablet. E nós estamos com presença no Zinio, que é uma das maiores plataformas de distribuição digital a nível global, o que nos permite também agora chegar ao Brasil, por exemplo, e a outros países onde se fala português, já para não falar de imigrantes espalhados pelo mundo inteiro que se calhar não querem gastar o dinheiro na assinatura em papel e podem fazê-lo agora de forma bastante mais simples e rápida através do digital. E como tu disseste, a revista vai sempre acabar por sair-lhes mais barata do que quando a compram na banca. Se fizerem a assinatura lá do Basic, que é a tal assinatura anual, 12 edições em papel, tem 14% de desconto em relação ao preço de capa mais a oferta, o bilhete para o concerto dos Ratos de Porão. Se fizerem a Premium, ainda poupam mais, é a assinatura anual em papel e anual em digital, portanto são 12 edições vezes 2, 24, tem 32% de desconto em relação ao preço de capa, e tem também a oferta, obviamente, do bilhete para o concerto dos Ratos de Porão. Muito bem, acho que, quer dizer, mais que boas razões para subscreverem a Loud. Pronto, se quiserem salvar árvores, adotem o formato digital. Se não querem saber das árvores para nada e pronto, e depois morrerem com falta de oxigénio, comprem a revista e assinem, estejam à vontade para fazer a assinatura. E acho que, com descontos, acho que obviamente que merece a pena. E vamos lá ver se fizermos as contas, acho que na crise em que vivemos, poupar é onde está o ganho, como que se chamava dizer, não é? Sim, e além do desconto, há também a oferta, não é? Mais que isto, só pagarmos às pessoas para assinarem a revista. Pois, e pronto. Não digas isso, porque deve haver pessoas que devem achar: pois, isso era o que vocês iam fazer, Assim, seus bandidos. isso é que era, seus Vocês bandidos. não metem a minha banda na capa, seus bandidos, Seus hein? chulos, pá! Vocês deviam me pagar! Ora bem, vamos então falar do voo 2016, que voou para Correios, de Vagos para Correios. Causou celeuma enorme online, assim que foi anunciada a mudança de palco, mais essencialmente por manter o nome, ou neste caso por manter as iniciais de Vagos Open Air. E eu percebo a raiva que possa haver de algumas pessoas em relação ao festival manter o nome e ter mudado de sítio, mas ao mesmo tempo, estamos em Portugal, não há tantos festivais deste género a acontecer, quer dizer, nem há quase nenhum. O Rock in Rio este ano não deu surpresa nenhuma, o Nós Alive não tem lá nada de jeito. Quer dizer, dentro do heavy metal, obviamente, que é isso que eu me estou a referir. Preto Escura também não parece que vá apostar rigorosamente nada de sons pesados, e o Voa é o único, na prática, que tem alguma coisa de peso, assim, com uma maior dimensão. E eu percebo o pessoal do Norte que esteja verdadeiramente irritado de ter que fazer 300 km, um bocadinho mais, para irem ao festival, mas temos de pensar, se calhar, nas pessoas que estão no Alentejo, as pessoas que estão no Algarve, que se calhar vão poder ir dormir a casa e assistir ao festival. Aqui o nome, de facto, é uma cena que faz confusão às pessoas, mas a empresa que fez o Vagos, que fazia o Vagos, registou o nome, registou a marca, pode usar. Se foi inteligente a parte deles usarem a marca, isso podemos ficar aqui a discutir horas e horas, que que se calhar não chegávamos a uma conclusão, não é? Uma mudança de nome talvez não tivesse provocado tanta celeuma, mas também não sabemos se tinha provocado ou não, não é? Pois. Provavelmente as pessoas iam perceber que a organização era exatamente a mesma e que o Claro. festival tinha mudado de Vagos para Corroios. Eu confesso que, por um lado, percebo a reação das pessoas, por outro, acho demasiado exagerada e inflamada, sobretudo quando tu começas a ler os comentários, e a maior parte deles não têm sequer pés nem cabeça, não é? São aquelas teorias da conspiração muito comuns hoje em dia com o Facebook, e que na verdade não têm ponta por onde se lhe pegue, porque sabemos perfeitamente que as coisas não se fazem assim, não é? Eu também percebo que uma grande fatia do público não tenha necessariamente um conhecimento aprofundado de como se faz um festival, mas as coisas não são tão simples como eles levaram o festival para a zona de Lisboa para nos lixar aqui em cima. Se calhar a organização tem de facto mais Razões. valias e razões em ter mudado o festival para a zona de Lisboa, nomeadamente para Corroios, seja porque Tens o o poder aeroporto. do município é maior, Não, e temos que. seja É porque uma coisa, Zé, deram mais peraí. facilidades. Sim. Sim, deixa-me só interromper. E falar disso, e é só para eu não me esquecer, que é uma coisa que é importante, e principalmente estamos a falar do norte do país, onde a TAP cortou certos voos e certas rotas que tinha. O aeroporto de Lisboa, neste momento, tem rotas que vêm de todo o mundo e mais alguns lados. E as bandas que andam em festivais normalmente andam de avião, não andam de tour bus. É uma coisa que as pessoas, se calhar, não sabem. Mas esta rota de festivais de verão, na Europa, 90% das bandas, principalmente os cabeças de cartaz, andam de avião. E o aeroporto de Lisboa oferece, e estou a especular, obviamente, mas o aeroporto de Lisboa dá mais possibilidades de trazer, se calhar, outros nomes, não este ano, se calhar daqui a 2 ou 3, a Portugal, que se calhar de outra forma não haveria muita hipótese de passarem por Portugal. Há uma série de coisas à semelhança dessas. Os voos são uma delas. Se pegares depois na questão dos runners, que são quem leva os artistas do aeroporto, quando o festival era em Vagos, ou de Lisboa para Aveiro, ou do Porto para Aveiro, vai diminuir drasticamente se as bandas vierem todas para Lisboa e tiverem que fazer a viagem só até Corroios, por exemplo. A maior parte das pessoas, se calhar, desconhece isto, mas a Quinta da Marialva em Corroios tem um palco fixo que está lá sempre. Sim, que recebe as festas de Correios, aliás. É, E exato. provavelmente o que a organização gastava no palco orbital, que estava em Vagos, vai dar para contratar mais duas bandas ou mais dois cabeças de cartaz. Há uma série de mais-valias, penso eu, nesta mudança. E aliás, depois de tantos anos e com o festival sempre a crescer, eu não acredito que esta mudança tenha sido só porque sim ou extemporânea. Tenho a certeza que isto foi pormenorizadamente pensado, e que de facto deve ser uma aposta no crescimento do festival. Provavelmente nesta nova localização vai haver mais hipóteses de crescer, não só em termos de público, mas também em termos de Pois. estrutura. Tenho a certeza que vai ser Pá, muito bom. eu nestes assuntos, mesmo como fã, mesmo distraindo-me do meu papel como pessoa da indústria, chamemos-lhe assim, sempre fui extremamente prático, porque tanto em Portugal temos que ser práticos. A questão é, para já a questão do nome é absolutamente indiferente. Isto podia-se chamar Cocó Festival Open Air, se tiver bandas boas, para mim tudo bem, vou na mesma. Para além disso, falando do nome, isto não deixa de ser uma espécie de regresso às origens, porque lembramos-nos do Alliance, Do que Alliance, foi em exatamente. Carcavelos, que foi uma espécie de pré-VOA, não é? Sim. Que já tinha sido nesta zona. Mas pronto, não entrando em guerras territoriais, porque é precisamente isso, eu acho que se fazem demasiados filmes com as guerras territoriais para um país tão pequenino. Se o festival tivesse ido para o Minho, ou para Trás-os-Montes, ou para o Algarve, ou para o Alentejo, ou para as Beiras, é igual, estamos em Portugal, não é? E é preciso ter a noção de que para onde quer que vá o festival em Portugal, não está assim tão longe como isso. É uma viagem que todos nós fazemos, que as pessoas que não são da zona se querem ir a Barroselos, ou as pessoas que não eram da zona se queriam ir ao Algarve em Chamas. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos e um festival tivesse ido de Nova Iorque para Los Angeles, era chato. Sim, para as pessoas de Nova Iorque era chato. Percebo isso. Agora, num país como o nosso, acho que se perde demasiado de energia a discutir um festival que basicamente andou 200 km para sul. É hora e meia de carro. É um expresso que custa 20 euros. E ficar lá uma ou duas noites não é... Eu sei que o nível de vida e isso tudo, mas não é um bicho de sete cabeças. E era muito mais giro discutir se as bandas boas que já estão anunciadas para o festival, em vez de o nome e o sítio, não interessa muito, fundamentalmente não interessa muito. Para as pessoas que viviam lá ao pé, é chato, claro que é chato. Se eu tivesse um festival que eu gosto a decorrer a 5 minutos a pé da minha casa, sim, claro. E se de repente o festival fosse 300 km ao norte ou 300 km a sul, eu também ficava pessoalmente chateado. Mas daí a criar-se as celeumas que se têm criado, acho que nada disso faz sentido nenhum. E o que interessa é que vamos ver os Opeth e os Creator e os Anthrax e os Catatonia e os Anathema e os Mantar outra vez, de quem eu gosto particularmente, e os portugueses da Dark Oath, que são muito promissores. Isso é que interessa. Agora, filmes de distâncias. Acho que... as pessoas deviam se focar mais na essência. É isso, José Rodrigues. As pessoas iam focar-se mais na essência e tu estás aí cheio de cortes, portanto, deve estar aí até claro que nem um maluco nesse computador. Tenho que arranjar um headset de jeito, pá, para quando gravarmos o próximo. Estás cheio de cortes, mano. Estás cheio de cortes, pá. Tiveste um corte agora aí na essência. Foi demasiada essência. Peço desculpa pelo corte, então. Eu vou ter que te arranjar um headset que é para não... Ou então tens de começar a falar do telemóvel, que é para não... Que é para evitar esses cortes, porque às vezes os computadores, se uma pessoa está a fazer várias coisas, é o mesmo. Próximo mês, botas, é de 7. Próximo mês é de 7. Não, próximo mês, tu tens um smartphone, pá, instalas o Skype nesse teu telemóvel e falas a partir daí, que é bem mais fácil que aquilo que o José Carlos Santos está a fazer e tem um som muito porreiro, pá. Eu estou no meu iPadzinho hoje. Porque... Pronto, sim, mas... Estar no iPad, não estar no smart chip phone. Mas é a mesma coisa. Mas vai dar ao mesmo, porque dá pronto, porque depois tens um headset que tem um microfone e também podes falar e fica uma cena porreirinha, está bem? Está bem. Ok, já falámos do essencial deste número, então, da revista Lado. No próximo mês voltamos com mais um. Nós, obviamente, sempre que houver uma polémica que justifique, estilo cartaz do Bloco de Esquerda, nós podemos voltar a falar e fazer um podcast. Exatamente. Sim, mandem-nos sugestões. Digam-nos assuntos que querem ver debatidos, que a gente, se calhar, vai lá. Aliás, não digam só assuntos que querem ver debatidos, se quiserem falar de alguma coisa, ou se tiverem a opinião em relação a alguma coisa que tenhamos falado neste podcast ou noutro anterior, estejam à vontade, digam, para nós também podermos debater isso de alguma forma. Por isso, estejam à vontade, que isto, basicamente, estamos a fazer isto para vocês, não é para nós, porque se fôssemos para nós, íamos ali para o café. Estamos a fazer para vocês, por isso digam-nos qualquer coisa, digam o que é que acham, o que é que podemos fazer mais, o que é que podemos fazer menos, ou o que é que não podemos fazer, ou se querem que a gente se cale para sempre também, digam coisas. Sim, manifestem-se. Digam, deem opiniões e sugestões também, que isso, pronto, é importante. Estamos aqui para melhorar e para vos servir acima de tudo. José, muito obrigado. Não foram vocês que engravidaram a Virgem Maria, pois não? Virgem. Eu não me lembro disso. Não me lembro. Pronto. Ai, ai. Forte abraço e até ao próximo podcast.